Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. De hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Na mesa de som de Jair Barbosa Fofunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. Comigo no estúdio Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João, boa noite, Fofunha, e boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes. Hoje temos aí o Marco de Hoje. É, com o Marco Antônio Santos Freitas. Esse cara é bom, viu? Queria ter um filho assim. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Obrigado pela intro aí. Abraço ao Benjamin, abraço ao público, ao pessoal que está nos escutando, abração ao grande Fufunhovski. E só para avisar, hoje o pessoal já está escrevendo aqui, vai ser no segundo bloco que o nosso convidado do Acamparado vai entrar. Então, vamos começar já? Já vamos embora. Então, esse garimpo musical aí começou nos anos 50. Fufunha, traz a minha insulina. De ara, clara escura, é nota periurna, luna de ara. Sto cuore innamorato senza fortuna, se va fa due chiacchiere caluna, la dice chi giurava te voglia bene, tutte sere l'aspetta ma non viene, tu che stai in cielo e poi sappi addosso. Alla turna luna chiara, cuore scuro, è notte pari giorno, ma non è giorno, è primavera e tinto cuore pieno, amore mio addosso. O sol mi addosta, cuore scuro, luna chiara, una coppia s'avvicina com'è felice, luna sentimmo che la dice com'è dolce a bocca tua, ma sta voce è propria voce soia, è ritornata, ma che è tornata a fare luna, luna. Fammi scordare sto cuore innamorato senza fortuna, se ne va e buonanotte. Oi, luna. Marco Antônio. sobreviveu? Fale, Marco Antônio. Tá bem calminho, tá bem calminho. Agora tô vendo que o efeito tá sendo bom até. Vai de boa, Marco Antônio, vai de boa. Olha, a única vez que eu tive tão de boa, assim, nesse clima, assim, bem zen, foi quando a música de chapação, que a gente não, é que eu durante a música eu tive que tomar um chá de cogumelo mágico. Tem plantação aí perto? Do Fufunha atrás. Ah, entendi, joia. O Fufunha tem uma mala aqui que ele abre e tira de tudo, viu? Agora, o Sérgio Bruni, tipo assim, foi contado muitas vezes a maior voz do sul da Itália, até uma das razões de ele tocar hoje, é porque o nosso convidado, o Doc Comparato, a família dele é também do sul da Itália. Então, deixa eu ver aqui, eu posso falar do Sérgio Bruni. Não tem muita coisa, a não ser que ele me deixou em êxtase. A gente ouviu a Luna Chiara, que basicamente ele fala que está esperando a namorada sob a luz da lua clara. Ou seja, pode notar, pessoal que ouviu, que é esse momento do programa, esse momento específico, é para pessoas que acreditam no amor, no romance. Não é para gente assim que vive de cinismo e que pensa que não existe o amor, o afeto, o carinho. É verdade, é o Renzo Mora, não é por Renzo Mora. Exatamente. Essa canção é da virada de 55 para 56, como eu falei, um dos maiores vozes do sul da Itália, foi apelidado de A Voz da Itália, a voz do sul da Itália, a voz de Nápoles. O Sérgio Bruni, o nome dele, esse nome artístico dele fez ele ficar conhecido por toda a Itália. Ele não ficou apenas popular no sul. O nome de batismo dele é Guglielmo Chianese. Ele nasceu em 15 de setembro de 21 e nasceu em 22 de junho e morreu em 22 de junho de 2003. Também era talentoso compositor. Ele nasceu especificamente em Vila Rica, que é uns 12 quilômetros do centro de Nápoles. Com 9 anos, ele foi matriculado em escola de música e aos 11 já tocava clarinete num grupo local. Ao saber, até mais adiante, ele estava no exército, ao saber de soldados alemães começando a invadir a sua região, se juntou com os amigos e entrou em confronto com eles e teve troca de tiros e até o resto da vida ele capengava, era resultado da troca de tiros com os nazistas. A partir da década de 60, ele se concentrou mais em canções napolitanas, pois achava que era uma necessidade de homenagear de onde ele veio. Ele foi um dos maiores nomes do cancioneiro italiano. Muita gente até também, da parte crítica musical, o comparava à importância dele dando voz aos habitantes de Nápoles, mais ou menos como Frank Sinatra na costa leste dos Estados Unidos. Ele pode ser ouvido em filmes como trilhas de filme como Passione, que é um documentário sobre a cultura do sul da Itália realizado pelo ator americano John Turturro, que é de origem daquela região. Também em Operação San Gennaro, é uma comédia. Então, com Harry Guardino, até filmada na Itália. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, do Niente, por favor, que é de 64. Pura giorno gusta luna, mi esa stai, e sto senza nessuno. Acorda, Benjamin. Fala, Marco Antônio. Aqui, eu te contar, é muita maldade. Mas, de qualquer forma, só para dizer que ele, com cerca de 23 anos, ele se apresentou no Teatro Real de Nápoles, ou seja, lá por no começo da década de 40, começo para o meio. Então, aqui a gente ouviu agora um trechinho, né? Foi niente, ou seja, pode ser nada ou algo, em italiano, dependendo da forma como é usado. E antes a gente ouviu na íntegra, contra a vontade do pessoal aí, a Luna Chiara. Então, vamos então, por favor, adentrar no 60. Agora, Marco, deixa eu só perguntar uma coisa. Oi, eu ia, Eu ia te fazer uma pergunta, mas durante sua explanação sobre a vida dele, você já elucidou que era acerca do sobrenome dele, Bruni, porque eu conheci uma pessoa da família Bruni aqui em São Paulo. Eles eram proprietários de cinemas, de diversas, uma rede de cinema. Eu acho que era o circuito Lívio Bruni, se eu não me engano. Lívio Bruni, é isso, mas no caso dele, o sobrenome verdadeiro é Chianese. Ele depois falou que soava melhor Bruni. É. E não tem também nada a ver, o pessoal que pode fazer com o Carla Bruni também. Não. Nada, então vamos lá para uma coisa boa agora. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Marco Antônio, vai lá, meu amigo. Pois é, só uma correçãozinha sobre, eu já vou voltar para os anos 60, calma. É só citando algumas características, alguns pedaços de trivia, né, de curiosidade que eu citei do Sérgio Bruni. Na verdade, a comédia que tem canção dele, na verdade, tem duas canções na trilha e até aparece interpretando ele próprio, o nome é Avanti, que era Amantes da Italiana, que é um filme com o Jack Lemmon. Aquele que eu citei ali, Operação San Gennaro, não dá para chamar de comédia, seria o que eles chamam em inglês de heist movie, que é filme de crime, de roubo, de joias, esse tipo de coisa. Então, voltando agora, então, anos 60, a gente ouviu a adorável Susan Mon, o sobrenome dela é M-A-U-G-H-A-N, Mon, ela cantou um hitzinho, quer dizer, esse não foi hit, mas eles investiram, a gravadora investiu um monte achando que ia ser hit, mas não teve, aproveitando a febre do twist, né? A que a gente foi ver logo depois, um trechinho, foi grande sucesso dela. Então, voltando, ela, a gente escutou o Mama do The Twist, ou seja, mamãe, por favor, dança o twist. A sucessão dela foi no ano seguinte, 63, chamado She's New to You, a gente vai ver um trechinho, como eu disse. O que eu posso falar dela? Ela nasceu na parte nordeste da Inglaterra, uma cidade chamada Consett, em 38, ainda está viva, cresceu em Birmingham, morou um tempo em Londres com a família, foi muito popular na Inglaterra, Escócia e Noruega nos anos 60, uma espécie de Annette Funicello inglesa, mas com voz mais encorpada. Começou a trabalhar como datilógrafa e, ao digitar material de imprensa sobre grupos musicais, começou a se perguntar, ué, será que eu não posso me candidatar também, largar esse emprego de datilógrafa e entrar no mundo da música? E o que aconteceu? Ela acabou, aos 23 anos, tentando a sorte em Londres e em 36 horas conseguiu um contrato. Ela pode ser ouvida em filmes como Onde as Balas se Cruzam, que é uma comédia sobre espionagem que pegou carona no sucesso dos anos 7, no drama sobre um jovem buscando namorada chamado Two Left Feet, que foi falado pelo Michael Crawford, futuramente o mais famoso fantasma da ópera dos palcos, e outros. Ela também tem uma pequena carreira como atriz. Então, vamos, por favor, para um sucessinho dela de sucessão de meia. Essa é muito bonita. É, bem bonita, né? Pois é. Essa canção, a letra, não, quer dizer, o nome quer dizer X, Y, ou seja, ela é novidade pra você, ou ela é nova pra você. A letra, o espírito é meio espírito de porco, meio na linha daquela canção do Bobby Rydell, que teve versão em português, do Forget Him. Sim. Ela tá basicamente tentando convencer o cara que ela, na verdade, o ama e que essa pessoa que é nova na vida dele não vale a pena. Então a gente ouviu um trecho de X New to You de 63. Graças a Deus a Susan Mon está viva. Então a gente pode adentrar os anos 70, vamos lá? Vai esgotar. Marco Antônio. Oi, eu já vou me adiantar, porque tem um gente muito esperta escutando. E, então, só para dizer, tá, o nome dessa canção, Anywhere Your Body Goes, isso é o que o cantor Rocky Burnett, ele estava basicamente falando sobre ele. Mas né? qual é a tradução, Marco Antônio? Que meu inglês tem ferrugem. Eu estou emblemando muito para variar, né? Vai. Quer dizer, eu irei para onde seu corpo me levar. Oi! Exatamente, mas é o Rocky Burnett, eu estou falando em nome dele, tá? Tá. O nome, né, o cantor Rocky Burnett, como o Rocky do o lutador, né, R-O-C-K-Y, o sobrenome B-U-R-N-E-T-T-E. O nome de batismo, Jonathan Burnett. Ele está vivo, tem 65 anos, ele nasceu em Memphis, Tennessee, canta rock, pop e rockabilly. E a canção já vai vir um trecho, agora a gente ouviu na íntegra de 79, a gente vai ver outra de 79, que foi a canção que fez ele ficar conhecido. Na verdade, ele só teve aqueles casos que a gente já falou algumas vezes, do One Hit Wonder, né? Cantor de um sucesso só. A gente vai ouvir um trechinho da canção Tide of Twin Line, que quer dizer basicamente cansado de seguir as regras. E essa canção, que já ouviu um trechinho, daqui a pouco chegou ao oitavo lugar nas paradas pop do Hit Parade Pop dos Estados Unidos, no fim da década de 70. Também chegou número 3 nas paradas da África do Sul e número 1 na Austrália, e número 58, na posição 58 do Hit Parade do Reino Unido. Ele pode ser ouvido, Rocky Burnett, na trilha sonora de filmes como Speed Zone, era uma espécie de Quem Não Corre Voa 3, Almôndegas 3 e Gente Grande 2. Acho que a gente pode tocar aí, por favor. Vambora. Bom, essa foi um grande sucesso. E uma bela canção, né? Eu gosto. Acho que a gente pode, então, adentrar a década de 80, por favor? Vamos, menino, vamos na década de 80. Um minutinho só, Fofunha, pera aí. Vai lá, Fofunha, porque senão coisa tudo. Vai, Fofunha. Marco Antônio. Essa a gente já está na década de 80, então a nome dessa canção que injustamente não fez sucesso, eu acho adorável, é a Telha de Vidro, é uma canção de 83. Eu teve vários êxitos dessa cantora, a Amelinha. Um dos grandes êxitos dela foi Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, que é de 82. Daqui a pouco eu vou pedir até que toque tipo 1 minuto e 30, porque daí quando entra a voz dela, entra o refrão. mas de qualquer forma, não só ela é super talentosa, na minha opinião, mas também uma das razões de ela ter sido escolhida é porque a Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, que já ouvi um trecho daqui a pouco, foi a música tema, novamente, da minissérie Lampião e Maria Bonita, que foi coescrita pelo nosso convidado, pelo Doc Comparato. Que eu posso falar da Amelinha? Ela... o nome dela de batismo, Amélia Garcia Colares. Não, gente, não é parente do Alceu Colares, por favor, nada a ver. Nasceu em Fortaleza, no Ceará. Com 12 anos ela formou um trio vocal para poder se apresentar em festas particulares e escolas. Quando ela mudou para São Paulo, ela se mudou para São Paulo para estudar comunicação, mas continuou sempre cantando, incentivada por amigos e parentes. E daí no ano de 75, ela, dá para dizer que ela começou realmente profissionalmente a vida de artista, a vida profissional, acompanhando Vinícius de Moraes, perdão, e Toquinho no primeiro trabalho profissional dela como cantora. Isso em Punta de, numa apresentação em Punta del Este, no Uruguai. Uma canção dela que eu amo, por exemplo, Frevo Mulher, que é de 79, foi até uma febre nacional, até ela ganhou o primeiro disco de ouro da carreira. Vamos por Mulher Mal, Bonita e Carinhosa. E ela era irmã de Zé Ramalho, né? Não, foi casada com Zé Ramalho. Ah, é casada com Zé Ramalho. Isso, verdade, isso, verdade, verdade. Vamos lá tocar, vamos lá, então, por favor. Menino. Tá bom? Faz o homem gemer sem sentir dor. Marco Antônio, Doc Comparato já está no ar. Uau, que honra. Só para completar, a Amelinha que a gente ouviu aí, também pode ser ouvida, o trabalho dela pode ser ouvido também nas telenovelas, Pom Pom, Beijo Beijo, Amor com Amor se Paga, Tieta e vários outros. Então, antes das boas-vindas pro Doc, tá acontecendo aqui aquele lance que me deixa meio preocupado, porque dá para fazer um programa só citando o background dele, o currículo vitae dele. Mas, de qualquer forma, vou tentar aqui. Este Papa que a gente vai entrevistar agora, dá para chamar ele de Papa, porque ele é meio que o Papa do roteiro nacional. E ele escreveu, é um Papa que escreveu a Bíblia, porque, nesse caso, o livro Roteiro, Arte e Técnica de Escrever para Cinema e Televisão, que é apenas um dos livros dele, é a maior referência nacional quando o assunto é roteiro, para cinema ou para TV. Deixa eu ver, ele também escreveu da criação roteiro, teoria prática da criação roteiro. Então eu vou falar um pouquinho desse médico, né? O nome dele, de batismo, Luiz Felipe Loureiro Comparato, nasceu no Rio de Janeiro na década de 50, estreou na Globo aos 26 anos, escreveu ou coescreveu filmes como Águia na Cabeça, O Bom Burguês, Beijo no Asfalto, vale dizer que é a versão que o Bruno Barreto dirigiu, foi a segunda versão até, a primeira era até do diretor Flávio Tambellini, a gente, por sinal, teve a honra de entrevistar o filho do Flávio Tambellini há um tempo, e também escreveu Bonitinha Mas Ordinária, a segunda versão, que é a mais famosa, dirigida pelo Brás Chidiac, que a gente também entrevistou. A primeira versão até foi feita pelo Jéssica Faladão. O Cangaceiro Trapalhão, na minha opinião, o melhor filme do quarteto. A Mulher Sensual, dirigida por Antônio Calmon, a gente também entrevistou o Antônio. Trapalhão na Arca de Noé, que foi aquele ambiciosíssimo projeto do Renato Aragão, que ele estrelou e produziu logo depois. O Renato Aragão estrelou e produziu logo depois de ter brigado com os outros integrantes. E a gente pode passar também para um projeto de TV com plantão de polícia, né? Até alguns episódios até foram dirigidos pelo Antônio Carlos Fontoura, que a gente também entrevistou. Minisséries como Lampião e Maria Bonita, por sinal, dirigido pelo Antônio Piar, que a gente também entrevistou. Também Bandidos da Falange, também teve a mão do Bloco Comparado. Então, assim, meio já sem ar, quero dar as boas-vindas ao, não sei se chamo de Luiz Felipe, Loureiro, se chamo de Luiz, de Luizão, de Doc. Tudo bem, Doc? Vou tentar tudo com bem, Doc. Boa tarde para você e para os seus ouvintes. É Doc Comparato mesmo. Ah, tá. Porque na vida você sempre pode mudar o seu nome, entendeu? Aí eu mudei, então, tá, mudar meu nome. E como sou médico, você disse, eu fui fazer em Inglaterra, meu master lá na Inglaterra, lá todo mundo chamava de Doc, eu resolvi pegar essa corruptela e juntaram meu nome e ficou muito legal. Maravilha, né? Doc, para quem não sabe, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muitas vezes apelido para doutor, né? Doc. É exatamente. Isso. Exatamente. Querido, então começando assim, tá? Até é uma coisa estranha, tem um projeto teu que eu não vi, que foi teu primeiro, acho que, projeto como roteirista, que eu vi chamado E Agora Marco, né? E eu sou Marco. Então, você é Marco? Foi o meu primeiro projeto, sim. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu fui até na Globo, no tempo do Zimbinski, foi ele realmente que me descobriu, entre aspas. Que legal. E, mas estava também o Paulo José, na ocasião trabalhava, ele levou o roteiro para a Globo, ninguém me conhecia, mas eles leram e gostaram e foi pro ar. Não, bacana, até o Tempo e o Vento, né? Eu queria falar com você o seguinte, porque assim, para ser ouvinte para as pessoas, parece assim que eu parei aqui nos anos 80. Não, né? Foi para Portugal e tudo mais, vamos falar sobre isso, calma. Não, mas pois é, eu queria falar com você. Quer dizer, parei nos anos 80 porque eu fiz a primeira minissérie nacional, que foi o Lampião Maria Bonita, e fiz as primeiras séries brasileiras, né? E eu que concebi toda a estrutura das séries e da minissérie. Esses foram prêmios internacionais que aí abriram a minha porta, assim, para outras... Horizontes. Outras bandas, né? E aí eu fui, realmente, eu trabalhei fora do Brasil quase praticamente 20 anos, né? Isso. E indo e voltando, claro, né? Porque você sempre volta. É o eterno retorno na casa da gente, né? É, o filho pródigo, né? Pois é. E agora, eu vi, realmente demorou tanto para fazer essa entrevista com você, porque esse ano eu estou completando 40 anos de carreira. É, 40 anos de carreira e saiu o novo livro, quer dizer, o problema é assim, eu sempre repito o título da criação, o roteiro. Esse livro já é um livro de 750 folhas, quer dizer, um livro que foi escrito em 6 meses, demorou 40 anos para ser concebido. Uau! E muda completamente muda muita coisa e acrescenta muito mais, porque o campo do audiovisual deu uma explosão. Claro! Uma explosão enorme, né? Claro. Então, por essas razões todas, eu queria primeiro agradecer você me chamar numa data tão feliz e dar a oportunidade de conversar com você e seu público. Querido, é uma honra mesmo, eu acompanho o trabalho há algumas décadas, tá? Vamos tentar, assim, começar mais ou menos, né? Não é consultório de psiquiatria aqui, mas assim, tem uma frase que eu já vi algumas vezes, algumas críticas quanto a alguns roteiristas e roteiros, que basicamente diz assim, que grande parte dos roteiros é ruim porque são escritos por pessoas sem experiência de vida, né? Pessoas que, na verdade, estão chupando outros roteiros, em vez de elas terem dado tempo de colocar sua própria, digamos assim, experiência de vida nos personagens. E, obviamente, quando começaste a escrever, já eras médico. Fala um pouquinho se acha que a bagagem de vida cultural que tu tinhas foi importante para te tornar o roteirista que és. Ué, deixa eu falar a verdade, quer dizer, isso realmente é o que se diz, o que se fala, minha vida dá um filme, eu parte, a história da minha tia dá uma novela, isso é o que eu gosto mais na vida, em qualquer lugar do mundo, né? Mas realmente o quadro das ideias, o quadro de referência, o quadro que eu utilizo, né, é muito mais que isso. A sua vida, a sua experiência de vida é uma partícula dentro de um universo de coisas, entendeu? Você tem no quadro das ideias, a gente já 8 ou 9 lugares ou 10 lugares que você pode, tem e vai explorar e vai exercitar sua criatividade. Uma delas é sua vida pessoal, é você mesmo. Obviamente que você, eu como médico, e principalmente quando era adolescente, mais adolescente, infância foi até legal, mas adolescência foi assim, tão difícil, essa idade de transição dificílima, eu fui e lia muito, assim, fui um leitor ávido e adorava cinema. E um dia eu falei, um dia eu ainda vou fazer isso aí, entendeu? Quer dizer, eu já tinha na minha cabeça a vontade de fazer isso aí, quer dizer, de ver as coisas que eu escrevia, num telão, agora numa telinha, né? Então, então eu já tinha isso, quer dizer, há todo um processo da pessoa, porque, veja bem, se nós começamos a colocar essa barreira entre dizer assim, não, só escreve quem tem experiência, são os homens de 40 ou de 30 anos, é que não escrevia 50 anos, isso não é verdade. Não é verdade. Na verdade, tem lugar, quando eu faço grupos, eu tenho assistência, eu trabalho com 4 assistentes, 5 assistentes, não só no Brasil, mas no exterior, eu gosto de trabalhar com assistentes, e normalmente os assistentes têm de 70 anos a 18. Quer dizer, eu ponho de todos os sexos, de todas as idades. Porque um garoto de 18 anos, ele também tem uma visão de mundo e uma correspondência de criatividade que ele pode agregar coisas, ele agrega coisas. Então você não tem que ser um velhinho, sabe? Eu nem sou velhinho, pelo amor de Deus. Mas sabe, você agrega coisas. Então quando você fala isso, sabe, você tem uma experiência de vida enorme, você precisa ser escrito, você fala, não necessariamente. Não necessariamente, entendeu? Porque você veja bem, eu divido o roteiro agora em duas partes. Okay. Eu dividi completamente o roteiro. Quer dizer, o meu novo livro, ele é um livro assim que pega, inclusive para quem vai fazer redação, para o vestibular, essas coisas todas, eu dividi o livro em duas partes. Okay. Aquilo que o roteirista escreve para ser lido e aquilo que o roteirista escreve para ser visto pelo olho da câmera. São processos completamente diferentes. É mesmo? E você cria outras profissões aí dentro, que são subprofissões de criativas dentro do próprio roteiro. Eu posso ser uma pessoa que só escreva diálogo, por exemplo, você é um dialoguista, você pode ser uma pessoa só que faça definição de personagem, né? Você claro. Cria personagens, você pode criar até personagens, pode criar figuras ou clichês, se você for um comediante, entendeu? Então, o campo se abriu muito, inclusive o audiovisual, que no meu tempo só tinha cinema, televisão e rádio, e teatro. Claro. Né? E livro, obviamente, que também não deixa de ser um processo de transmissão de ficção. E só tinha esses 5. Atualmente, você tem realidade virtual, você tem streamings, você tem inteligência artificial, claro. Você tem mundos paralelos, você games, tem, sabe, webseries, você tem uma série de coisas, curtas, documentais, você tem, é uma coisa enorme. Por exemplo, eu nesse livro, você falar, eu fiquei muito feliz quando a minha editora falou, eu falei, olha, o livro vai ficar grande, nós vamos bancar 800 folhas. Eu fiquei muito feliz, porque aumentou muito a profissão. Meu livro começou com 130 e agora tem 300. Quer dizer, ele aumentou 8 vezes nesses anos todos. Por quê? Porque agora o cara precisa saber como é que faz roteiro para realidade virtual. São 8 olhos. Aquilo tem 8 focos. Uhum. Como é que esse cara vai fazer isso? Entendeu? Eu fiz o primeiro roteiro. Explica tudo isso. Games, você tem games, cara, games é enorme. Como é que faz um game? Você já viu como é que faz um game? Qual é a estrutura de um game? Claro. Então, tudo isso são coisas que. Ah, a criançada está lá no game, mas eles sabem fazer games. Eles entendem de games. E eles claro. Têm 18 anos, 16 anos. Claro. E nasceram com aquilo. Então, essa coisa de que tem uma experiência de vida muito grande é uma coisa que vale a pena, efetivamente, é interessante, é bonito de ser dita. Eu sempre falo que ela talvez uma profissão de assim de aparecimento tardio, mas isso não quer dizer que um garoto da faculdade, que começou a faculdade de comunicação, possa ser tem excelentes ideias e escreva muito bem, e principalmente um roteiro, tendo atualmente armas na mão. Por acaso, o meu livro e muitos outros livros de autores americanos e ingleses. O meu foi todo. Meu livro é pioneiro na língua latina. Quer dizer, latina. De meu livro. Livros são na Alemanha, são na Itália, são em Portugal, são na Espanha, são na América Latina inteira, saiu no México, saiu na, o último saiu na Colômbia, saiu na Argentina, saiu na Colômbia, saiu no Chile, quer dizer, e saiu no Brasil, quer dizer, ele sai e vai saindo nas línguas todas, entendeu? Uhum. Por quê? Porque até parece, né, quando o brasileiro começa a costurar para fora, a gente esquece que o brasileiro está, tá, mas o brasileiro está costurando, né? Igual um jogador de futebol. Vai jogar lá no Japão, mas continua jogando futebol, né? Está claro, no Brasil claro. Com ele, né? Claro. Mas então, tem isso que de repente eu notei que abriu um espaço enorme, imenso. Então, você desculpa ser contra você nessa sua... Não, eu não estava pregando essa ideia. Eu estava perguntando o que tu achas dela. Eu fui um pouco implicante com a sua colocação, porque, então eu quero falar, essa coisa de velho, limpa, então, eu velho é aquele membro de letras. Não é porra de uma brasileira de letras, que eu já entra como vaga. Entendi. O cara já está com 90 anos, já é vaga. Agora, o roteiro é uma coisa que está em expansão absoluta, né? Agora vai ser tem três menções no meu livro, vai ter depois, vai ter outras coisas, provavelmente comunicação, mas elas é aqueles processos de refazer as pessoas, de recomposição, enfim, tem muita coisa pela frente. Eu acho que a profissão, eu trabalhei com Gabriel Garcia Marques, você provavelmente irá falar sobre isso. Eu estudei na escola dele. E ele falava para mim assim, o roteiro é o escritor do futuro. Não adianta, vai ser o escritor do terceiro milênio, está acabado, está fechado. Ele realmente tinha essa ideia, ele acreditava nisso. Por isso que os livros dele são tão maravilhosos, que tem imagens literárias lindas, que na verdade claro. São filmes, né? Mas é paisagem, né? Claro. Ele tinha um olho assim, quase... trabalhava a favor da câmera, não do, da palavra, né? De ideias maravilhosas. Um olho cinematográfico, né? Deixar, né, para dar assim, um sopro de esperança para quem está escutando a gente, de que é qualquer um, sabe? Qualquer um, tendo afinco, tendo capacidade, vai poder trabalhar e escrever o roteiro. Eu acho importante dizer isso porque a profissão no mundo antigamente, até o século passado, faz 18 anos, era o século passado, 19 anos, né? Uhum. 20 anos, a gente pensava se, por exemplo, a UNESCO, né, que trabalha com trabalho no mundo, etc., cultural, ela tinha um trabalho que dizia assim, que 80% das profissões eram profissões repetitivas. E só 20% das profissões eram criativas. Quando a criativa era escrever, cozinhar, costurar, tocar um instrumento, etc. Dentro desse quadro, essas ideias, essas 20 criativas, 80% estavam desempregados. Então mostrava que o mundo era contra a criatividade. Entendi. Com as chegadas das novas tecnologias, esse quadro virou. Entendi. Atualmente, trabalhar numa fábrica é robô. Setor de táxi vai acabar. Ascensorista não existe mais. Uhum. Vejo corretor de imóvel. Não vejo razão para quê. Então, a quantidade de profissões que está aqui no meu livro que vão cair e desaparecer nos próximos 10 anos é enorme. É enorme. Uhum. E ao contrário do que acontece, 80% das profissões criativas é que serão valorizadas. É o cozinheiro que é o criativo, é a publicitária que é o criativo, é a costureira que é criativa, é a bordadeira que é criativa, é o que toca o instrumento que é criativo, designer, que escreve que é o criativo, entendeu? Então, claro. essa coisa que é a arte, porque o homem, aquela coisa de trabalhar repetidamente, meu pai foi caixa, contava dinheiro o dia inteiro. Agora tem uma máquina, né, que eu conto ali, conta a máquina. Claro. Então é isso, eu acho isso fundamental de dizer, porque para a gente fica muito distante, mas para as novas gerações isso é muito próximo. Perfeito, perfeito. E até só para te dizer que eu estudei em Cuba, roteiro e direção de atores, foi lá que eu conheci, fui aluno até do Nelson Xavier. Do Nelson, né? É, grande Nelson, em 89. É, o Nelson foi o meu Lampião. Sim, pois é. Todo mundo chamava ele até nos corredores de Lampião, não de Nelson. Lampião, excelente ator, uma perda assim, muito, muito sentido, muito meio sentido artístico, aí. Né? Querido, te importa se eu ficar meio que indo e vindo no tempo? Hã? Posso fazer um zigue-zague no tempo, assim, indo e vindo no tempo? É, eu, sobre o trabalho de roteirista que você está falando? Não, eu estou dizendo, te importa se eu perguntando, eu volte no tempo e pule e esse tipo de coisa ou não? Eu volto no tempo ou não? É, não, não precisa de pergunta, eu não segui cronologia, pode ser? Se eu voltava no tempo... Não. Eu perguntei se eu posso não seguir cronologia, te fazer perguntas de outro tempo, de tempos anteriores ao que a gente está falando agora. Pode ser? Pode, claro. Ah, tá. Você é o dono do programa. Ah, não. Tudo bem, não. Tudo bem. Tira do ar. Tira do ar é ótimo. Querida, eu vou te perguntar assim... falaste que sempre, né, teve esse desejo de escrever, mas te lembras bem quando é que foi que deu aquele clique, tipo assim, agora eu vou escrever profissionalmente? Me lembro. Por solidão. Ah. Por solidão. Porque eu fui para morar em Luanda, você sabe que Luanda é uma cidade fria. Se bem que o inglês não é uma pessoa fria, mas eu aprendi muito, adoro a Inglaterra, adoro a cultura inglesa, etc. Uhum. Médico, brasileiro, lá, não tinha muito, né? Uhum. Assim, enfim, naquela época. E a pessoa escrevia carta, né? Telefone. Claro. Não tinha essa facilidade de falar, de nada disso. Então, eu escrevi uma carta, etc. Até passei a conversar, de repente as pessoas não mandavam mais carta, né? Aí eu comecei a escrever uma coisa, eu vou começar a escrever para mim, porque eu estou cheio de escrever para os outros, eu não recebo a resposta. Aí eu resolvi escrever para mim. E caiu na minha mão o roteiro do Truffaut, de Adélia Garde, DLH. Aquele roteiro maravilhoso. Eu comprei na França um roteirinho que estava lá num quiosque, lá à venda, jogado. Falei, nossa, que legal. Comprei, li, e falei, é assim que faz roteiro? Ah, isso eu sei fazer. Ah, que legal. Aí comecei que legal. A estudar. Aí perguntou, qual é o livro? Não tinha livro. Não tinha livro. Então eu comecei, na verdade, escrevo sempre o livro que eu quero comprar. Entendeu? O livro que eu quero buscar. Porque naquela época, durante anos, não tinha livro. Tinha uns americanos, né? Claro. Uns dois ou três americanos. E aí acabou. Tinha até uns antigos, com o Ian Foster, que era um dramaturgo, etc. Mas coisas antigas e coisas novas não existiam, né? Tinha o Sid Field, que já existia na época. Você imagine, acabei sendo eu amigo do Sid Field. Sid Field dando aula comigo, fazendo seminário juntos na Espanha. E, bom, infelizmente, Sid Field faleceu, né? Sim, para quem não se lembra, é um dos maiores nomes de aulas de roteiro, curso para roteiro, um cara expert em destrinchar roteiro. Agora, o Sid ficou um pouco parado também naquele roteiro de três atos, que a gente atualmente já não faz mais isso. Já faz uma coisa mais livre, né? Isso, agora, eu tive também uma coisa que é muito curiosa, não só eu escrevia e lia, como também eu lecionei, né? Eu fui chefe de departamento de Master da Universidade de Barcelona sobre o roteiro. Eu fui no European Script Fund, Europeia de Fundação de Dinheiro para Roteiros e Filmes. Então eu pude viajar muito, ler muito roteiro, conhecer muita gente. Isso me deu uma experiência muito grande, conhecer produtores, né? Então foi uma experiência muito grande e me fez assim caminhar passos largos dentro da profissão. E ser testemunha dessas mudanças todas, né, que ocorrem dia a dia. Claro. Interagindo. Ah, deixa eu perguntar uma coisinha, querido. Tem também teorias que dizem, né, que a profissão de roteirista ou de quem escreve em geral pode ser de repente a mais solitária das profissões. Falaste até em seres um cara solitário quando estavas morando na Inglaterra e tudo mais. Então, e ao mesmo tempo, dizem que uma forma de lidar com essa solidão pode ser escrevendo, que pode até virar uma atividade terapêutica, tá? Mas eu queria saber o seguinte, vários dos teus personagens, principalmente nos anos 80, né, tinha muito personagem atormentado, desesperançoso, gente até que sabia que estava caminhando para um destino terrível. Eu queria saber contigo se pode funcionar também com uma terapia reversa, ou seja, fazer mal até. Não, olha, veja bem, vamos com cuidado, vamos cuidar. Vamos cuidado, pisando em ovos. primeiro lugar, realmente, a coisa mais difícil do mundo é escrever. Uhum. A coisa mais difícil do mundo é escrever. É escrever bem, é fazer um bom quadro, é fazer uma boa comida. Mas a coisa mais difícil do mundo é escrever. Você de manhã, e olhar para aquela folha de papel, você tem que encher aquela folha de papel. Uhum. Então, isso é difícil. A coisa mais fácil do mundo é não escrever. Não tocar nenhum instrumento. É a coisa mais fácil do mundo. Também é a coisa mais fácil do mundo. Então, aí, isso foi duas frases que eu acho muito interessantes de um produtor americano que deu. Mais difícil e o mais fácil do mundo, né? Uhum. Mesmo que você esteja escrevendo uma tragédia, como você colocou aí, e vamos lembrar que Romeu e Julieta não é uma história de amor, é uma tragédia. Tragédia, uhum. Mesmo que você esteja escrevendo uma tragédia, o ato de escrever, a criação, é muito... ela te dá um prazer enorme. Ela te dá um prazer muito grande. Quando você completa o dia, você, poxa, eu criei, eu fiz, está aqui. Pode filmar, pode ler. As pessoas vão ver. Quer dizer, quando eu faço um filme, acabei de fazer um filme na Espanha, aí o produtor falou comigo, Doc, parabéns, você escreveu o filme, você está arranjando emprego pipoqueiro em Pequim. Todo é verdade, o pipoqueiro em Pequim vai vender pipoca por causa do meu filme que está passando ali, que eu escrevi, claro, né? Claro. É muito curioso você falar com gente que você não imagina, principalmente agora com streamings, tipo essas TVs mundiais, né, praticamente. Uhum. Então, o ato de escrever é um ato que me dá muito prazer. Então, sempre eu pergunto assim à pessoa, você sente prazer em escrever? Ou você sente prazer em dirigir? Você sente prazer em atuar? Você sente prazer em pintar uma parede? O que te dá prazer? Entendeu? Uhum. Eu acho que por aí a pessoa vai chegar. Quer dizer, mesmo que você escreva uma tragédia, uma coisa sombria, uhum, não é? Aquilo te dá prazer, porque você criou. E é uma coisa curiosa, que eu vou abrir um parênteses aí. Você sabe, você tem que ter visto isso, e você já deve ter notado, que os maiores comediantes e humoristas do mundo, uh-huh, tiveram depressão. Morreram com melancólicos. Uh-huh. Morreram por depressão. Teve muito ator de comédia que se suicida. É curioso. Mas eles fazem comédia, eles fazem rir, eles fazem humor. Curiosamente, a vida interior deles é muito depressiva. Uhum, uhum, né? Então, eu acho que não tem muita coisa, uma coisa tem a ver com outra. O ato de escrever, sim, é muito reconfortante, principalmente quando é reconhecido. Claro. Entendeu? Claro. E isso que é interessante, o ato criativo. Agora, a qualidade, o gênero disso, me parece indiferente. Ah, tá. Querido, assim, ó, num período nos anos 80, né, fizeste parceria, obviamente, com Agnaldo Silva, e dá pra mais ou menos dizer que vocês eram o que chama em inglês de go-to guys, ou seja, as pessoas mais procuradas quando o assunto, o tema, era criminalidade urbana, violência, mais ou menos como o roteirista Richard Price nos Estados Unidos trabalhando com o Scorsese, ou Paul Schrader com o Scorsese. Até por sinal, durante anos, eu achei que aquele filme do João Batista de Andrade, A Próxima Vítima, aquele filme de 83, eu achava até que tinha tua mão no roteiro. Mas, na verdade, foi escrito pelo João Batista com o Lauro César Muniz. Exatamente. Me fala um pouquinho. Trabalhava comigo, não, Cajano. Isso. Me fala um pouco como é que era o teu trabalho de pesquisa nessa época, já que uma coisa que quem vê Bandidos da Falange, quem vê vários seus trabalhos de promotor de polícia, ele não soa artificial, ele não soa escrito por alguém que não entende do métier. Me fala como é que foi teu trabalho nessa época, pode ser? É curioso que você vendo atualmente, eles não perderam muito não ressentiram muito do tempo, não. Continuam atuais. Uhum, né? Uhum. O Fogo e Mendigo, fazer não sei o que. Coisas que acontecem no dia a dia atual. Claro. Na época a gente já fez sobre isso. Fiz Balão Apagado, os garotos em Brasília que por Fogo e Mendigo. Hein? Claro, claro. Mas, quer dizer, muitas coisas acontecem. Agora, foi o seguinte, deixa eu te contar. Foi realmente uma entrada, porque o Agnaldo Silva era... Eu adorava coisa de Agatha Christie, mistério, tensão dramática. E o Agnaldo ele veio da área policial do Globo. Então isso foi muito fácil, buscar uma pessoa que gostava do tema com outra que tinha um certo conhecimento. Né? Uhum. Ah, vamos procurar nas histórias do Globo, etc. Tem essa claro. História. Então a gente entrou realmente, foi a primeira vez que a violência urbana foi exposta. Agora virou Favela Movie, né? Eu até brinco com as pessoas. Eu fiz 3 anos de Favela Movie. Não me tragam mais Favela Movie. Não quero fazer mais Favela Movie. Não quero que venha tiro de revólver no meu filme. Faço de bala ou jujuba. Entendeu? Não quero. Porque realmente foi um tempo que a gente via de noite, né? Lidando com essa coisa de criminalidade urbana, problemas urbanos, os bandidos da falange, tudo isso. A bandida da falange foi, na verdade, era o nascer desse falange vermelha, né? Claro, claro. E depois teve toda a parte da cocaína, aquele Caminho das Estrelas, que foi um programa de quatro episódios. Foi uma série, Caminho das Estrelas, sobre desde a feitura da cocaína até a distribuição da coca no Brasil, que é o caminho que se usa até hoje. Entendeu? Claro, então, hoje claro. É o caminho, né? Então, você veja bem, nós já, e eu sou uma pessoa, aí eu tenho que falar uma coisa, ah, por que você não ficou? Por que você não faz novela? Vai fazer novela, todo mundo fala isso. Mas sabe que eu sou uma pessoa, cara, eu gosto de mudar. Então, sabe, eu gosto de, se eu fiz, foi legal, gostei, aproveitei, agora eu vou mudar de tempo, vou virar a página, fazer outra coisa, falar com a mulher, entendeu? Entendi. Ah, eu fiz então as mulheres lá, a mulher, adorei fazer aquele programa feminino com aquelas atrizes maravilhosas. É, também fiz Malu, escrevi Malu, ganhei um prêmio com a Regina, né? Ah, claro, com a delação do Daniel Filho, claro. Eu fiz Malu, ganhei um prêmio, o meu episódio particularmente ganhou um prêmio. Então eu tive muitas coisas. Depois o Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, uma minissérie, o Lampião e Maria Bonita ganhou um prêmio nos Estados Unidos. Me levou aos Estados Unidos, os americanos me chamaram. Ganhei bom nem medo. Pena que o brasileiro ganhou aquilo. Claro. Eu fui para os Estados Unidos, passei 6 meses conhecendo estúdio, sendo convocado para isso, para dar aula de explicação disso, daquilo, blá, blá, blá. Foi me abrir uma porta. Mas o que abriu a porta mesmo foi o Tempo e o Vento, porque o Tempo e o Vento é uma história, é um épico brasileiro, é um épico, né? Latino-americano, né? E uma aquilo foi um sucesso absoluto no mundo. E quando o Gabriel Garcia Marques viu, ele tinha lido o livro e falou, quem fez a adaptação disso? Que eu vou dar, eu ganhei o prêmio, né? Uhum. Aí ele falou, foi o Doc, então eu quero trabalhar com ele, pode chamar ele. Me aluga para sonhar, né? Me alquia para sonhar. É, aí eu fiz me alquilo para sonhar com ele, né? Demorou quase um ano, porque aquilo foi quase uma amizade. Ele estava escrevendo um livro que eu falava, Gabo, eu chamava ele de Gabo. Sim, Gabo, De intimidade. Gabo, esse título desse livro não é bom. Ele falou, por que você não gosta disso? Ele falou, amor em tempo de cólera, Gabo, isso não me parece legal. Amor é uma coisa muito especial, é assim, um refinamento, um requinte do coração, do sentimento dos homens. Enquanto cólera é uma coisa horrorosa, uma doença feia, amor em tempo de cólera vai me parecer um livro, desculpe, mas esse título não vai dar certo. Aí ele veio para ele e falou assim, olha, quando eu escrevi, minha mulher me falou, a Mercedes, o que você está escrevendo? Eu falei, 100 anos de solidão. Falou, esse livro não vai dar certo, esse título. Quem vai ler um livro 100 anos de solidão? Não há pessoa no mundo que lê. Então eu acho, Doc, que você pode estar enganado. Entendi. E falou que estava enganado. Pesado, era muito inteligente, muito perspicaz, não é? E você trabalhar, e também a possibilidade de você trabalhar com roteiristas estrangeiros, com criadores de diversos países, sejam eles argentinos, espanhóis, mexicanos, portugueses, italianos, sabe? A Pisoni, ontem mesmo, da Itália, me mandou uma coisa. Eu faço muito script doctor na Suíça, né? Convoca vários países. As pessoas têm que saber o que é isso também, quer dizer, claro. Você é rápido, o roteiro já está para filmar, mas as pessoas não acham legal, aí chamam um roteirista assim, claro. Dá uma arrumada no paciente que está quase morrendo, entendeu? Claro. Tem que viver, né? Aí você dá um jeito, né? Claro, então, muitas vezes até sem crédito, muita gente, né? Muita cultura, você fica muito mais aberto, você aprende a escutar mais as pessoas, aprende a respeitar principalmente a criatividade do outro. Não. Sensacional, querida, deixa eu só perguntar uma coisinha assim, ó, sobre o que o Doc de hoje, tá, se tivesse um retrovisor, assim, que pudesse olhar pra vida lá pra trás, o que o Doc iria dizer, poderia dizer, se deparasse nesse reflexo com o Luiz Felipe Loureiro lá, que estava estudando medicina O que tu falaria pra ele? Eu falaria pra ele, larga essa profissão e vai ser ator. Porque, na verdade, o roteirista, quem tem que ser ator, cheio de personagens na cabeça, uhum, masculino e feminino, vai ser ator de uma vez. As minhas filhas são atrizes, são super felizes. Uhum. Essa maravilha, Bianca Comparato, está nos Estados Unidos, a Lorena está, uhum, não sei aonde, uhum, filmando na Argentina, e eu tô aqui escrevendo para o Brasil. É para o Brasil, mas desde que estou escrevendo para uma major americana, mas para o Brasil. Uhum. Então, eu seria ator, porque a gente é muitos, né? Parece feio, por ter horror, a gente é muito. Muito. O escritor é muito, entendeu? Uhum. Eu tenho que ter todos os personagens femininos, masculinos, entendeu? Tem que escolher como é que eles falam, tem que imaginar a cara deles, como é que eles reaccionariam, claro, né? Uhum. E tudo isso é uma aventura interna. Daí vindo essa coisa do projeto da pessoa solitária, sozinha, né? Fazer tudo isso. Bota, deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso de dar vida aos personagens, tá? Nunca te sentiste muito assim, daqui a pouco, frustrado no momento que crias um personagem, cria um mundo, um universo de personagens, e daqui a pouco outra pessoa daí realiza, outra pessoa dirige esse texto teu, não te apegas o suficiente ao roteiro, a ponto de ficar meio paranoico, tipo assim, poxa, como é que vão criar esses meus filhos? Nada disso? Aí vão pegar duas coisas. Uma coisa muito interessante que você falou aí no meio, mas foi sem querer que você falou, que as pessoas não se deram conta. Se você tem uma ideia, por exemplo, é muito comum quando você tem a ideia, ela aparecer igual em vários lugares. Ok. Não sei, é uma coisa que eu já vi, isso já aparece. Concomitância, né? Uhum. Vamos falar sobre Índia. E sobre Índia, 4, 5, você vai falar sobre Índia, entendeu? Isso é muito comum. Depois, a segunda parte, a resposta seria o seguinte. O meu melhor momento é quando eu escrevo. Ah, é? Já sei disso, é. Depois você veja bem, eu escrevo, faço roteiro, isso entra em produção, isso entra em pré-produção, isso vai para a Quinta dos Infernos, vai pagar não sei o quê, vai ser atriz, não sei o quê. Daqui a um ano, está pronto. Uhum. Né? Uhum. Mas daqui a um ano, minha cabeça já está em outro lugar. Eu estou nas Transilvânias, escrevendo um filme sobre vampiro, entendeu? meu melhor momento já passou. Entendeu? Eu já tive. Claro que eu vou lá saudar o diretor, mandar flores para a atriz, etc. Mas a minha cabeça já não está ali, entendeu? A minha cabeça já voou para outro lugar. Porque, né, eu sou o Uber, me chamaram, vou ao táxi, me chamaram e já fui para outro lugar. Entendeu? Entendi. Eu vivo assim, né? Então eu sou um Uber, então não adianta. É. Uber criativo. Assim, ó, Doc. Não sei nem como dizer, mas te agradeço de coração. A gente se perdeu um pouquinho há uns tempos, quando a gente tentou a primeira vez bater um papo, mas eu assim, de coração mesmo, quero agradecer por ter dedicado mais de meia hora para conversar com a gente aqui no programa. Foi sensacional, sem puxação de saco. E quero, eu sei que vou me repetir, mas mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Olha, foi um prazer enorme. Eu estava em dívida com você. Não, sem problema. E realmente eu fico feliz de poder contar com você para esse meu novo livro, a nova edição da Criação Roteiro, que está aí na praça, que é um livro em comemoração dos meus... Toda a minha alma aí, e venha brindar comigo, né, esses 40 anos de profissão. E não nada melhor do que conversar com você numa data dessa tão significativa. E no lançamento isso. Parabéns, e de novo, muito obrigado, tá? Um grande abraço, tá? Tá, um grande abraço a você também, um prazer enorme e um beijão para os seus ouvintes. Um grande abraço, querido. Tchau, Doc. Alô. Parabéns, Marco Antônio. Parabéns. Obrigado, mais fantástica entrevista. Benjamin, pode falar, Benjamin. Pode falar, Benjamin. Muito, muito bacana mesmo. Eu nunca tinha ouvido nada dele, ele em entrevista. E ele é muito divertido. Nossa, muito bacana mesmo, rapaz. A gente imagina uma pessoa com esse gabarito. Deve ser um chato, um cara que... É. Ah, pelo amor de Deus, o cara não vai ficar querendo responder. É. Pelo contrário. Nossa, ele é uma pessoa completamente extrovertida, muito, muito bacana mesmo. A gente imaginar que este camarada fez todos esses personagens que a gente traz na memória aí, que a gente assistiu durante a vida. Gente. Isso é entrevista. Também, sabe o quê? Isso. O fato dele ser professor, que ele ama dar aulas, então, né? Então, é então ele mesmo. Tendo o público para escutar, ele se empolga, mas... Isso é entrevista, entrevista para mais de uma hora, viu? A gente diz que ele faz o que gosta e gosta do que faz. É. Marquinho, até quinta-feira. Até quinta. Gente, um abraço. Valeu, Fufunha, valeu... Benjamin, valeu, João, valeu público, tá? Uma grande força, tá? Obrigado, um até quinta, tchau. Até mais. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som continua de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo, Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas para... Amanhã é o Mundo Acontecendo em Factorama. Não, tem não, nada disso. Tem na... Abrindo a Caixa Preta. É, Abrindo a Caixa Preta. Pois tem na quinta-feira. A direção de jornalismo é de Carlos Beikman. Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu amanhã às 8 da manhã. Com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.